Eu acho que você já deve ter sido questionado sobre qual é o seu propósito, não é? Afinal de contas, você está no mundo para quê, hein? Mas que coisa é essa de propósito? Será que todo mundo tem que ter um, hein? E se eu não tiver um, o que é que eu faço? Eu me mato, é? Vamos nessa onda hoje. Posso entrar? Amigo, amiga, não importa quem seja, bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o Café Brasil e eu sou o Luciano Pires. Este programa chega até você com o apoio do Itaú Cultural e do Auditório Ibirapuera, que, como sempre, estão aí, ó, a um clique de distância. facebook.com/itaucultural e facebook.com/auditorioibirapuera. Olha, já vai começar o programa. Não quero ser um bocotó. A dança da garrafa é muito bacana. Não quero ser um bocotó. Vem comigo ver que é legal pra chuchu. Não quero ser um bocotó. Pintinho amarelinho junto com o glu-glu. E quem vai levar o exemplar do meu livro Me Engana Que Eu Gosto é o Jason, de Cornélio Procópio. Olá, Luciano, tudo bem? Acabei de ouvir o podcast 489. Âncora, e fantástico, cara. O livro que você citou, Rápido e Devagar, é realmente impressionante. E é impressionante saber como que a gente às vezes se sabota, né? É disso que o livro trata basicamente. E falando um pouco sobre o podcast que você citou aí, não que eu não concorde com você, mas na verdade eu não concordo com todo mundo, entendeu? Concordo muito contigo. Faz alguns anos que eu sigo o Café Brasil, adoro o teu trabalho. Falo bem para todo mundo que eu posso do que você faz. Mas uma coisa que não ficou clara nesse podcast, talvez valha outro podcast, aí você que vai definir isso, é que o Papa não sonhava ser Papa quando era criança. Ele cresceu com o propósito que um Papa deve ter. O Neymar não sonhava ser. Talvez até sonhava ser um jogador de futebol, do Barcelona, mas ele é o Neymar porque ele tem um propósito muito claro de jogar bola. E não é ser grande ou não que vai definir se você vai. É se você segue o teu propósito direito. O teu propósito talvez não te leve a ser papa, mas te leve a estar um lugar muito bom, tão próximo de ser papa quanto é possível chegar. Assim como um jogador de futebol. Às vezes o cara se apaixona pelo futebol, ele vira um grande técnico, ou vai trabalhar com educação física, esportiva. Então, tão importante quanto o objetivo que você tem é saber qual o propósito que você tem. Que te leva àquele objetivo. Essa história do propósito é muito importante que fique claro, porque às vezes a gente não entende isso, eu mesmo não entendi isso direito. Hoje eu tenho isso muito mais claro para mim. Então, assim, cara, eu acho que ter um propósito clarifica muita coisa, deixa muito mais claro aquilo que a gente quer buscar, né? E isso sim vai nos dizer quais são os planos B possíveis, se estão alinhados ou não com o nosso propósito. Simples assim, você é um caso clássico disso que eu tô falando. Então, assim, cara, parabéns pelo podcast, foi fantástico. Um grande abraço. É o Jason aqui, de Cornélio Procópio, pertinho de Londrina, no interior do Paraná. Abraço. Valeu, Jason. Veja que legal. Eu estava trabalhando no texto deste programa quando o seu comentário chegou. É aquela coisa da sincronicidade, não é? Ouça aí e depois me diga o que achou. Uma namorada na banda do norte. A menina era de morte, era bonitinha. Me disse, se quiser fazer amor com ela, você tem que arranjar também a camisinha. Muito bem, o Jason receberá um kit DKT recheado de produtos Prudence, como géis, lubrificantes e preservativos masculino e feminino. Atenção, Cornélio Procópio, o bicho vai pegar. Prudence é a marca dos produtos que a DKT distribui como parte de sua missão para conter as doenças sexualmente transmissíveis e contribuir para o controle da natalidade. O que a DKT faz é marketing social e você contribui quando usa produtos Prudence. facebook.com/DKTBrasil. Vamos lá então. Olá lá, estamos nós dois sozinhos de novo aqui, hein? Vamos lá nós dois então, hoje com propósito, hein? Na hora do amor, use prudência. Vamos então começar o programa com a definição de propósito. Nos dicionários está assim, ó: propósito é a intenção ou ânimo de fazer ou deixar de fazer algo. Propósito também pode ser entendido como um objetivo, algo que se quer conseguir e que requer esforço e sacrifícios para ser obtido. Pode ser uma meta relacionada ao desenvolvimento profissional, por exemplo. Meu propósito é me formar, passar um período estudando no Canadá e depois iniciar a minha carreira profissional. Mas propósito também pode ser uma razão por trás de uma decisão difícil. Tive que demitir 20% de meus empregados com o propósito de reduzir custos e sobreviver à crise. Mas essas definições não tratam do propósito que eu quero abordar neste programa. Eu quero aqui tratar num nível mais profundo, transcendental, o propósito como um sentido que você dá à sua vida. É disso que o Jason fala no comentário dele. Quem sou, de onde venho, para que estou aqui e até onde eu vou são algumas das perguntas que tentamos responder para encontrar o propósito de nossa existência. Normalmente não há uma resposta definitiva a esses questionamentos, que funcionam mais como um motor para nossas vidas. A simples perspectiva de encontrar a razão para estarmos aqui basta para nos manter avançando. Mas nem todos estão preocupados com isso. Na verdade, eu acho que uma minoria está preocupada em não passar pela vida apenas como um viajante, um visitante, um passageiro, repetindo um script escrito por seus antepassados, como se a vida fosse uma linha já traçada sobre a qual não podemos influir. Eu já passei por quase tudo nessa vida, em matéria de guarida, espero ainda minha vez. Confesso que sou de origem pobre, mas meu coração é nobre, foi assim que Deus me fez. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Opa! Agora, atendendo a um pedido da Cissa, um pagodinho que virou sertanejo pop. Você ouve Deixa a Vida Me Levar, com o paulista Marcos e o curitibano Cláudio, que formam a dupla... é claro, Marcos e Cláudio. Tem gente achando estranhas as escolhas musicais por aqui, mas o Café Brasil é isso mesmo, viu? Tem um pouco de tudo. Mesmo que você não goste, vale conhecer o que a turma anda cantando por aí. E tem mais uma coisa, cara, imagina você na chácara, na piscina, aquela mulherada maravilhosa, você com um copo de caipirinha na mão, já é a oitava caipirinha, cara. Você quer ouvir alguma coisa diferente disso aqui, ó? Vida leva eu, deixa a vida me levar, vida leva eu, sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Como é mesmo, então, hein? Deixa a vida me levar, vida leva eu. Eu não, cara. Quem leva a minha vida sou eu. Buscar um propósito para a nossa existência dá trabalho, viu? Pois representa uma decisão que repercutirá em todos os aspectos da nossa vida. Encontrar um propósito para a sua vida é uma espécie de luz que ilumina um caminho pelo qual você seguirá até o fim. Uma vez encontrado o propósito, é impossível não segui-lo. Você entendeu o paralelo aqui, ó? Dá para viver sem propósito, sim, mas o propósito ilumina o caminho. Se você decide que seu propósito é ajudar as pessoas carentes, vai fazê-lo pelo resto da vida. Se você visualiza um futuro no qual somos livres para conhecer o mundo, por exemplo, de nos conhecer a cada passo dado, será impossível manter-se preso a um só lugar. Há quem duvide disso, que julgue que somos nada mais que um acidente químico e biológico que está aqui para cumprir um ciclo que, terminado, deu. É para fugir dessa perspectiva crua que passamos a acreditar na existência de um Deus, por exemplo, no amor, na amizade, nos talentos. Tudo isso vem para nos ajudar a dar um sentido à vida, um propósito. É a sensibilidade de cada pessoa que ordenará as questões em sua vida, montando um sistema hierárquico que dirige suas vidas. Por isso somos tão diferentes. Por isso nos juntamos a quem tem um nível de sensibilidade semelhante ao nosso. Criamos escolas, centros de treinamento, academias que outorgam um certificado de aptitude aos estudantes, um documento que prova seu rendimento escolar. Mas isso é só um pequeno passo diante de questões muito maiores. Quem disse que eu estou escolhendo o certo, hein? O que ficará depois que eu me for? Por que o meu trabalho deve valer mais do que o daquele pobre pedreiro que se sacrificou para criar seus 10 filhos a vida toda, hein? Será que ambos encontramos o nosso propósito? Cada questão, né? Há um vídeo muito legal no YouTube chamado A Surpreendente Verdade sobre o que nos motiva, no qual um escritor e consultor motivacional chamado Daniel Pink trata daquela questão essencial: o que nos move? Eu vou colocar o link no roteiro deste programa no portal Café Brasil. Somos movidos pela recompensa, pela punição? No vídeo, Daniel fala de 2 experimentos que colocam em questão a ideia de que, se você recompensa alguém por algo, terá mais do comportamento que você quer. E se você pune alguém, terá menos do comportamento que você não quer. O primeiro experimento acontece no Massachusetts Institute of Technology, o MIT, quando a um grupo de estudantes é dada uma série de desafios, desde a memorização de séries de dígitos até palavras cruzadas ou arremesso de uma bola ao cesto. Definiram então 3 níveis de recompensa. Quem fizesse algo minimamente bem ganharia uma pequena recompensa em dinheiro. Quem fosse mediano ganharia uma recompensa maior, e quem tivesse um desempenho realmente bom ganharia uma enorme quantia em dinheiro. Isso é familiar a você, hein? É claro que sim. É o típico esquema usado nas organizações onde valorizamos quem desempenha melhor. Feitos os testes, descobriu-se algo interessante. Quando a tarefa exigia apenas habilidades mecânicas, quanto maior a recompensa, mais a pessoa se esforçava para desempenhar bem. Mas quando as tarefas exigiam alguma habilidade cognitiva, a capacidade de raciocínio, o pensar, o julgamento e a tomada de decisão racionais, uma maior recompensa levava a um desempenho menor. E o Daniel diz assim: o que é interessante é que as pessoas que fizeram esse estudo são economistas das melhores universidades. E o que eles descobriram foi essa conclusão aparentemente contrária ao que todos nós aprendemos em economia, que é: quanto maior a recompensa, melhor o desempenho. E agora estão dizendo que, para conseguir um bom desempenho em atividades cognitivas rudimentares, é preciso fazer diferente, pois a noção de recompensa não funciona desse jeito. Parece um lance de esquerda e socialista, não parece, hein? Seria um tipo de conspiração socialista esquisita? Para os que acreditam nessas teorias da conspiração, eu vou apontar o grupo socialista e notoriamente de esquerda que financiou esse estudo: o Federal Reserve Bank, o Banco Central dos Estados Unidos. Portanto, foram os maiores entre os maiorais do capitalismo que concluíram algo bastante surpreendente e que parece desafiar as leis da física comportamental. Desconfiados, eles foram realizar o mesmo experimento no interior da Índia, onde os prêmios em dinheiro que eram dados em Massachusetts representavam verdadeiras fortunas, e o resultado foi o mesmo. Motivar as pessoas com recompensas monetárias só tem sentido quando se trata de desempenhar tarefas que não exigem complexidade de pensamento. Quando a tarefa é mais complexa, exigindo algo mais conceitual e pensamento criativo, esse tipo de incentivo não funciona. Dinheiro é um fator motivador, sim, mas não é tudo. Eu canto porque o instante existe, e a minha vida está completa. Não sou alegre nem sou triste, sou poeta. Não sou alegre nem sou triste, sou poeta. Irmão das coisas fugidias, não sinto gozo nem tormento. Atravesso noites e no vento, se desmorono ou se edifico, se permaneço ou me disfarço, não sei se fico ou passo. Eu sei que canto e a canção é tudo. Tem sangue eterno, a asa ritmada. E um dia eu sei que estarei mudo. Mas nada. Amanhã estarei mudo. Mas nada. Ai, que delícia, cara. Você ouve Motivo com Raimundo Fagner. Belíssima canção do seu disco de 1978. A letra é baseada num poema de Cecília Meirelles chamado Eu Canto. As herdeiras de Cecília não gostaram e a gravadora teve que pagar uma indenização. Mas essa música faz parte de minha juventude e sempre me emociona, especialmente quando ele diz: atravesso noites e dias no vento. Se desmorono ou se edifico, se permaneço ou me desfaço, eu não sei se fico ou passo. Não sou alegre nem sou triste, sou poeta. Muito bem. A conclusão aqui, Daniel Pink, chega então é: o melhor uso para o dinheiro como motivador é pagar as pessoas o suficiente para que elas não pensem sobre o dinheiro, mas sim sobre o trabalho. Esse é Oswaldinho do Acordeão com sua motivação. Pagar as pessoas o suficiente para que elas deixem de pensar em dinheiro para pensar no trabalho. Sabe como é, hein? Chego no trabalho com a cabeça fria para me dedicar a minhas funções, sem ter de ficar pensando na conta de luz, na prestação da casa, do automóvel. Que sonho, né? Quando isso acontece, surgem claramente três fatores que, segundo a ciência, levam alguém ao melhor desempenho, além da satisfação pessoal. São autonomia, mestria e propósito. Autonomia é o desejo de nos autoguiar, de dirigir nossa própria vida. Em muitos aspectos, as noções tradicionais de gestão entram em conflito com isso. Gestão é ótimo se você quer manter o controle hierárquico, mas se você quiser engajamento, que é o que se busca na força de trabalho atual, com pessoas fazendo coisas complicadas e sofisticadas, autonomia é melhor. Você é o líder, hein? Então saia do caminho das pessoas que querem fazer coisas interessantes. Dê-lhes autonomia para criar. A mestria é perícia, excelência e perfeição na realização de algo. É o prazer de desenvolver uma habilidade, de dar vazão a um talento. Tocar um instrumento musical, por exemplo. Se você não é um músico profissional, que sentido tem passar horas e horas treinando o domínio do instrumento, hein? Você não vai ganhar dinheiro nenhum com isso, pelo contrário, vai gastar tempo que poderia empregar em algo mais produtivo. Aliás, se bobear, você paga para um professor ensinar. Tocar um instrumento musical, do ponto de vista econômico, é algo irracional. Tocamos por quê, então? Tocamos porque é divertido. Porque é um prazer ver a música surgir da ponta de nossos dedos, de nossos lábios, de nossas mãos. Porque é gratificante, e não porque dá dinheiro. Veja o que está acontecendo no mundo. Profissionais altamente qualificados dedicam horas produtivas de seus dias para projetos que não vão gerar um tostão para eles, pelo simples prazer de ajudar, de fazer parte de algo maior. Foi assim que nasceu a Wikipedia, o sistema Linux, e tantos outros projetos grandiosos baseados no trabalho voluntário das pessoas que o fazem pelo prazer de fazer, sem buscar qualquer recompensa. Fazem pela satisfação de comprovar sua mestria num determinado assunto. E o Daniel continua. O que se pode ver cada vez mais é a ascensão daquilo que podemos chamar de propósito motivador. Muitas e muitas organizações buscam um tipo ainda maior de propósito, o propósito transcendente. Em parte, porque isso faz com que as pessoas trabalhem melhor. Em parte, porque é uma forma de atrair os melhores talentos. O que estamos vendo agora é que, quando o incentivo para apenas lucrar não anda junto de um propósito motivador, coisas ruins começam a acontecer. Às vezes, ruins eticamente, mas acontecem coisas realmente ruins também, péssimas, como produtos de baixa qualidade, serviços toscos, lugares pouco inspiradores para se trabalhar. Enquanto o incentivo para lucrar for a coisa mais importante e estiver distante de propósitos motivadores, as pessoas não farão bons trabalhos. Mais e mais organizações estão percebendo isso, alterando as noções do que é lucro e do que é propósito. Cantando aí mentalmente o não quero ser um pocotó, né? Eu também, viu? Propósito motivador. Quando encontramos o nosso, derrubamos obstáculos, encontramos caminhos, fabricamos oportunidades onde só existe conflito. O meu propósito, por exemplo, surgiu lá em 2003, a partir do momento em que percebi que poderia haver uma missão nobre ao ensinar as pessoas. Mas eu não queria ser um professor, eu não queria dar aulas de geografia, matemática ou português. Descobri que eu queria ensiná-las a desenvolver a sua capacidade de julgamento e tomada de decisão. Veio daí o conceito da despocotização, o Brasileiros Pocotó, o Café Brasil, o palestrante, o escritor, o podcaster. Infelizmente, consegui algo que é um sonho, transformar esse propósito numa forma de ganhar a vida. Trabalho com aquilo que eu amo fazer e ainda sou pago por isso. Não é um sonho, hein? Levanto de manhã pensando assim, hoje eu vou mudar a vida de alguém. Sento-me na minha sala e começo a escrever, a desenhar, a gravar, a montar uma palestra, com um propósito claro. Isto que eu estou fazendo vai causar impacto na vida de alguém. Vai acender uma luz, vai apontar um caminho. Esse é o meu propósito. É ele que me faz trabalhar 16, 18 horas por dia e ainda sentir falta de fazer mais um pouquinho. É ele que me dá satisfação, que me dá a sensação de estar vivo, de ser útil, de servir para alguma coisa. É ele que me dá a certeza de que, quando chegar a minha hora, algumas pessoas, além de meus parentes e amigos, sentirão falta de mim. É ele, o propósito, e não o dinheiro que eu ganho, os prêmios que eu recebo, os tapinhas nas costas, que me dá a certeza de que terá valido a pena. Isso, meu caro, é muito mais do que simplesmente dar lucro. Mas que fique claro, definir um propósito não é algo que surge assim, de uma hora para outra. O meu propósito sempre foi difuso, eu só o encontrei definitivamente aos 47 anos de idade. Mas vale aqui um exercício simples, é só para aquecimento, vai. Primeiro, o que é que você ama fazer, hein? O que é que você faria mesmo que não fosse pago para isso? Geralmente as pessoas ganham a vida com alguma atividade que não é aquela que elas amam fazer. O que é que você tem que fazer, e não importa como, hein? Segundo, o que é que as pessoas dizem que você faz muito bem? Existe algo que você faz tão bem que as pessoas dizem que deveria ser a sua profissão, hein? E essa coisa, dá prazer pra você? Terceiro, o que é que você desejaria fazer, experimentar, conquistar antes de morrer, hein? De forma que, quando chegar a sua hora, você se sentirá satisfeito. Veja bem, eu não estou querendo saber de experiências pontuais como saltar de paraquedas ou conhecer o Taj Mahal. Eu falo de realizações. Escrever um livro, formar crianças, orientar profissionais, palestrar, eu sei lá. Eu, por exemplo, eu já sei que escrever é algo que quero fazer para o resto da vida. Veja só, eu fiz três perguntinhas para você que são um tímido início para um processo sofisticado, de grande responsabilidade, que exige muita reflexão, experiências, coragem e generosidade. Três perguntinhas que já botarão seus miolos para ferver. Encontrar o seu propósito, a força que fará você dizer valeu a pena, é algo grandioso, revelador e que mudará sua vida. De novo, só encontrei o meu aos 47 anos de idade. A busca por um propósito exige mergulhar em seus medos, no desconhecido, dizer sim a novas experiências, quebrar velhos hábitos e compreender que a vida é um exercício contínuo de aprendizado. Muito bem, mas e se eu não encontrar esse propósito, hein? E se eu descobrir que é impossível ganhar a vida com o meu propósito, eu seria um infeliz, eu me mato, hein? Não, não precisa. Tem muita gente que não quer saber disso, que decide viver a vida sem buscar incessantemente um propósito, apenas curtindo e vivendo. Dá para fazer assim, sim. Mas com um propósito fica muito mais fácil, é mais gostoso, é o propósito que dá o deleite. Bem, até eu encontrar o meu propósito, eu ganhei a vida como executivo de marketing, fazendo algo diferente do que eu faço hoje, mas que me trazia muito prazer. Eu tinha certeza que não faria aquilo pelo resto da vida, mas enquanto eu fiz o melhor. E se eu tivesse escolhido ser um escriturário, talvez estivesse tratando de ser o melhor escriturário de todos e tendo prazer com isso. E se não tivesse prazer, eu buscaria outra área, outro emprego, sei lá. O fato, e eu repito, é que eu descobri meu propósito aos 47 anos de idade, quando eu já trabalhava há cerca de 30 anos. E ainda permaneci na empresa por mais 5 anos, só mergulhei de cabeça no Café Brasil aos 52 anos de idade. Para mim, aqueles 35 anos até mergulhar naquilo que eu amo fazer foram os anos de aprendizado, de preparo, de empenho. Por causa deles, hoje eu desempenho e acho que faço isso muito bem. Lembra? Tempo, meu amigo, tempo, minha amiga. Saber separar o que o tempo faz com você do que o que você faz com o tempo é o segredo. Tem uma frase de David Bowie, com a qual eu quase terminei o programa passado, que diz assim, ó: conforme envelhecemos, as questões reduzem-se a duas ou três. Quanto tempo ainda tenho e o que farei com o tempo que me resta? O nome disso é escolha, e ela é sua. Hoje é dia de ver, de se organizar. Não basta querer, tem que saber chegar. Então cê pensa um pouco, com esse mundo louco, talvez não tenha outro dia não. Hoje é dia de ver, de se organizar. Não basta querer, tem que saber chegar. Então cê pensa um pouco, com esse mundo louco, talvez não tenha outro dia não. Então começa mais um dia, sempre a mesma correria. Algum momento parecia aquele show de Truman. Sempre as mesmas notícias, traficantes e polícias, terroristas, extremistas, bombas do Talibã. E todo mundo atrás do troco, mal se vê, se fala um pouco. Cada um com fone louco, vendo face o Instagram. No ritmo acelerado, com a sensação de sugado. E aquilo que tem sonhado, cê deixou pra amanhã não. Hoje é dia de ver, de se organizar. Não basta querer, tem que saber chegar. Então cê pensa um pouco, com esse mundo louco, talvez não tenha outro dia não. Hoje é dia de ver, de se organizar. Não basta querer, tem que saber chegar. Então cê pensa um pouco, com esse mundo louco, talvez não tenha outro dia não. E aí? Cadê você? Cadê você? Não disse que ia lutar, tentar mudar suas más maneiras de ser? Que ia parar de fumar, que ia parar de beber, que ia voltar a estudar, mas isso não vai acontecer. E quanto mais o tempo passa, você sente que ele nunca cansa mais, dá uma canseira na gente. E pra qualquer missão, você sente a pressão, perde o foco, a noção, vem a percepção que já não tem a mesma mente. Não, não, não, não, não, é fato natural, mas não tão mal, nem chato. Lembra que cê aprendeu com o tempo que perdeu. Problemas todos temos, demos, mas alguns trazemos, meu. É hora de se permitir, hora de admitir. Se errou, se redimir, se arrancou, se reprimir. Suas verdades, seu desejo, sua vontade. Vida é velocidade, mas não é tarde. Hoje é dia de ver. E assim então, ao som de Hoje é Dia de Ver, com o rapper paulistano Rael da Rima, que vamos saindo de mansinho. Mansinho nada, no embalo, cara. Com o Macambúzio Lala Moreira na técnica, a sorumbática Cissa Camargo na produção e eu, que quero ajudar você a encontrar o seu propósito, Luciano Pires na direção e apresentação. E aí? Não é sermão não. É só uma ideia, certo? Se você está na busca por esse propósito ou se encontrou o seu, como fez o Jason, por favor, escreva na área de comentários deste programa no portal Café Brasil. Estiveram conosco o ouvinte Jason, Raimundo Fagner, Marcos e Cláudio e Rael da Rima. E aquele curso lá que você falou que ia ver? Você foi? Este é o Café Brasil, que chega a você graças ao apoio do Itaú Cultural e do Auditório Ibirapuera. De onde veio este programa tem muito mais. Visite para ler artigos, para acessar o conteúdo deste podcast, para visitar a nossa lojinha no portal cafebrasil.com.br. Mande um comentário de voz pelo WhatsApp no 11 967 89 8114. Se você está fora do país, é o 5511 967 89 8114. Sem esquecer que também estamos no Viber com o grupo Podcast Café Brasil. Se você acha que vale a pena ouvir o Café Brasil e quer contribuir, já dá para fazer isso, cara. Vem para cá, vem para a confraria do Café Brasil, que tá começando a pegar fogo, cara. Clique em podcastcafebrasil.com.br e faça a sua contribuição, a sua assinatura. Para terminar, o propósito de ninguém menos que Steve Jobs. Eu quero reverberar no universo.